en rotuportoon. Azul 4060, ingressa. Ingressa com segurança, porta 09, após o posto mesmo. Nível 050 na chegada Mari, ajuste ao altímetro 10 no fim. 050 na Mari, vai ver. Estabilizou 5220. Torre 118.95 com voo. 10895, grato, até a próxima. Após direto, pela 2.8.0 na ponta, no 777. Confirma o telefone 5040, após Leda, vou direto. Após Leda, direto, 5040, transporte, vamos 777. Salvador, o trip 5220 passou externo, trem baixo travada, já avistou. 5220 avistado, pouso autorizado, 130 com 10, pista 10. 5220. Salvador Azul, 407, próximo para o táxi, temos 112 a bordo, operando Campinas, 3 horas e 50, corrigindo 3 horas e 10 a Campinas. Confirmando POB 112, a bordo Azul 4207 via Ilha de Alfa, ponte para a torre 118, pessoal 95, negamento 15. Afirmativo, Azul 4107, Ilha de Alfa, ponte para a torre 118.95, estou confirmando autonomia 4 horas e 10. Autonomia 4 horas e 20. 4 e 20, confirma novamente o POB, por gentileza. 112. Gente, graças. Patango, meu Patango, bom dia, confirma. Até onde prossegue? Gente, 050 Salvador Salvador, plano Yankee, autorizado a cola pista no 7 com curva. Ah, com curva esquerda, saída lotar, controle 119 decimal 8, aciona 0132. E da mão, afirma, então o negócio de 17 que eu vou esquecer da mão, o meu patão. Confirma a saída? Eu acredito que não, vou solicitar junto ao controle, porém acredito que não, meu patão. Enche, 0132. Van Yank, nível 050, mesmo padrão, Salvador, Salvador. A bordo de Pato se encontra, meu patrão. Direita, 1219, o 3520. Salvador, é o 35220, livrou uma 34. O 35220, livre táxi em frente, parte 3, atento ao sinalizador. Em frente, parte 3, atento ao sinalizador, 5220. Webjet 6740 está autorizado a final do procedimento de ILS-XV. Pista no zero, desça para 2 e um pé, altimetro no zero. 1-5, reporte estabilizado. Fechado ILS para 10, para 2 e um pé, aqui no zero, WebJet-6740. Pista livre, a linha decola azul, 110 com 612, não atrapa informar. A linha decola azul. Para o 35220? Eu tenho 05 do passo 3. 220. Passo 3. Negativo. Portão é posição 05 do passo 3. O 35220. Posição 5 mais 3. Aqui avistamos agora. Não, chama o táxi, meu patrão. Salvador, muito bom dia. O 1270, ciente da informação aqui, autorização. Guarulhos. Confirma novamente quem que se chamou. 270, ciente da informação Quebec, autorização Guarulhos. 1270 Guarulhos 360, o nível está autorizado via Peruísque 50, decola a pista no zero curva direita, série da Euleda após Videv, controle 199.8, aciona 50-50. Zero para Guarulhos, via Peruísque 50, decola da 10, curva direita da Euleda, Videv, 198 o controle e 50-50 o transponder, 1270, gate 8. Correto é a porta posto, quando você sabe. Importará, vai ser. Dael, luz 1 e 500 para 360. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da Dael, após leda direto que deve. 360, após Leda direto Pidel, afirmativo, no perfil da Dael, azul 4207. Fala, Max Leto, meu bom dia, com o fulano sobrevoo, pá. Passou. 150 pés, decola pista no centro com a direita, inicialmente litoral sul, controle 1, 19.8, assina 0133. Max Leto, meu. 01, azul, o controle de Salvador opera em 1.19.8. 9.8, o senhor pode me passar a frequência da ETIF aqui na, nessa sua área aqui? 3.0, para evitar formações. Quantas milhas? 5 milhas, azul com a 207. Após desvios, qual presa direto, Leda? Após desvios, Prodileira, azul com a 207. Sim, estou autorizado para flexionar, portátil. Salvador, Guardião 01 já fora do solo. E aí, Guardião, chame o controle 198, morro. Vai, controle 198, grato 01. Eu, Leda, azul 4207. Controle Salvador, Guardião 01, não. Muito boa tarde. Escuta aí na torre, Guardião. Ah, sim, Matheus, obrigado. Controle Salvador, Guardião 01, muito boa tarde. Guardião 01 no controle Salvador, mantém condições mais. Altímetro em Salvador no 015. Confirme a mensagem final, chegou 2.2. Guardião 01, mantém condições mais, 500 pés, altímetro no 015. Atende as informações. O Guardião 01, o Antônio Guarda na escuta permanente. Vocês têm alguma previsão para o tetrizador na aviona? É, vocês estão contactando o centro agora, só um minuto. Ok. Afirma. Está aqui a disposição aqui, o avião não faz update, então tudo voa e qualquer tipo de coisa. O C3 informou que teria que decolar até os 1403, tem condições? Afirma. Tá Livre puxa, reporte quando para o táxi, 3191. Você iniciando o pushback, reporte para o táxi, 3191. Controle Salvador, Boas Web 5728. Estão autorizados por EDTAP e desça para o nível 050 TNH 1015. 050 EDTAP e VIP. Então, 01 na escuta do controle, confirma. O voo no 77 confirmando, está totalmente pro puxo. Vai iniciar, voo no 777. Guardião 01, efetuou uma chamada ao controle? 01 vai dizer alguns também da Bahia? Na escuta do controle. Autorizado táxi à direita, ponte para a 10 torre, 118 decimal 95, que negar 1015, o 3895. Espera, 18, passo. O Gol no 77 mantém a posição, aguardando para o puxo, que a gente já tem duas aeronaves conseguindo puxar. E aguardando instruções. Ah, sim, mantém a posição, Gol no 777. 295, ligado. Tá cruzando o 160, azul 4207. Reporte passando externo, 6740. Vai, bota. 51. 1251 com o M5, azul 4207. Autorizado até a intenção da base. Solo, confirme se o nível autorizado para o TAN 3191. 340. 340, obrigado. 3191. Tá pronto? Controle Salvador Azul 4207, negativo contato no 25-1. Tente 13325. 3325, azul 4207. O 85 está pronto? X-7 Romeu declarado agora 00, ingressar no litoral sul, controle 109-8, transfere morro. 119-80, grato ao seu regresso. Controle, muito bom, boa tarde, papapá, Mike Gillette Romeu. Não, avistado, posto autorizado a 10128. Autorizado. Solo para o táxi, está 3191, estamos com 2 anos e meia a bordo, 4 horas de autonomia alternando Campinas. 206, seu ouvir? 216. 216, Juliette Alfa, 186, passo espera, bom voo. Juliette Alfa, quando pronto, 286, obrigado pela presença, retorno. Após o senhor está autorizado, vou no 777. Após a passagem do TAN, calda autorizado. É, após a passagem do TAN, calda, nesse lugar que está na aberta, vou no 777. Índio 90 Alfa, via corretores, reporte rotatório, visual com o 7. Portão, ali jet 5728, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 728. Autorizado, porta táxi. Porta táxi, vamos para táxi. São 3895, ali mantém. Solo 03, direito no 21 decimal 9. 1219. Alô, Salvador Azul 4. Web Taxi Alfa, reporte entre a Juliette. Autorização, nível 60, filhão. Gente, o azul 60, ilhão, agora cópia. Boa tarde. Salve, Salvador, WebJet 6740, já vi pra cima, canal. Web, gente, continue reportando pra Juliette. Pra Juliette, WebJet 6740. Para o Galeão, e a gente está com o próximo tráfego para decolar, então a gente tem um slot para decolar o mesmo, tá ok? Então vou pedir para o senhor aguardar mais alguns instantes, tá ok? 3191, Anima, tem pista 10. Anima, tem 10, 3191, graças ao colega do Rafael Pavazani. Decola 05, chame controle 198, bom voo. 198, boa semana, 3297. E 2 pode tocar na Aracaju. 167. Gente, Juliette Alfa, 1015, 18 mil, no ponto espera. Beleza. 95, pode, no ponto espera. Ao 340, pode voar direto da El, Leda, tá visual do setor? Autorizado. Autorizado Leda, tá, 3895. 3191, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 30 graus, 7 de volta. 191. Portão 7, Web. Portão 7, Web. Azul na escuta? O Azul 4033 na escuta? Recebi a informação agora que Ilhéus está abaixo dos mínimos visuais. 2.000 com 3.000. 98, teu mongol. Muito obrigado, bom dia. A decisão de aguardar é com o senhor. Como? A decisão de aguardar é com o senhor, estou só informando as condições. Gente, quer copiar agora ou mais tarde? É, pode ser agora. Está autorizado. Ilhéus, 60, decola no zero, curva direita, vai a Euleda, após direto Ilhéus, controle 19-8, torre 18-95 e seu transponder 5056. Correto, 403. 1777, para informação, o senhor está aguardando devido ao tráfego, vai estar decolando às 17 no momento, ele vai cruzar o campo e interfere com a sua decolagem, ok? Pedir para o senhor aguardar mais alguns instantes. Estabilizou, pode chamar 2728? 1895. 1895, obrigado. Torre Boas, Web 5728. O meu papatango decolou do no zero, chame controle 19-8, teu bom voo. Se chamar a controle 1-9-8, o meu papatango. No 8, autorizado, reportado, 270. Entra, reportado, 270. Boas, Web 5728. Controle, bom dia, o Papatango Romeu Papatango decolou cruzando 800.800 na sua escuta. Controle Salvador, Papatango Romeu Papatango. Papá, tá contando, me escuta? Controle, papá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá no parque de Vitor Azul, senhor. Está autorizado o cruzamento pro setor norte após o cruzamento do final do ano zero. Vai manter o setor. Estou passando, controle. Passando, na escuta. Estado do radar cruzando 1.500 pés na vertical de Salvador, suba para 050, saída lotar. Cliente, na vertical de Salvador,